Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amor, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão. Amor, o tão grande amor, o tão grande amor. Recebemos e-mail aqui da Jussara de Luiz Gomes, lá do Rio Grande do Norte. Nós mandamos um abraço a todos vocês, desse povo bendito. Diz assim: pastor, desejo ler a Bíblia e entender para poder pregar, mas às vezes não entendo. O que fazer para entender? Minha amada, a Bíblia é um livro sagrado. Não é um livro histórico. Não é um livro comum ou qualquer. A Bíblia só pode ser compreendida e discernida à luz da palavra do próprio Deus, por meio da revelação do Senhor. Por isso diz o apóstolo Paulo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, o que fazer? O primeiro aspecto é orar ao Senhor: Deus, me ilumine. Abra uma mente, meu entendimento. O segundo aspecto que eu digo de uma maneira prática é você fazer uma leitura sequencial da Bíblia, começando com os livros do Evangelho, no Novo Testamento. Se você quiser até no livro de João, tanto melhor. Então você leria João, Mateus, Marcos e Lucas, depois vai para Atos. À medida que a gente vai lendo o Novo Testamento, e sobretudo os evangelhos, que são mais simples de serem entendidos, porque conta da vida e da história de Jesus, fica mais fácil a gente compreender o restante. A Bíblia ensina a Bíblia, a Bíblia orienta sobre a Bíblia. Então, quanto mais você vai lendo, mais Deus vai te dando discernimento para outras passagens. Então, o que fazer? Orar ao Senhor. Fazer uma leitura sequencial. Meditar na presença de Deus. Entender um pouco melhor o contexto social, cultural da época, isso também nos dá um bom norte, uma boa direção. E quando nós fazemos isso, fazemos uma leitura sequenciada, pedimos a orientação ao Senhor, então Deus vai nos dando graça, discernimento e sabedoria. Eu te abençoo, abençoo a todos que ouvem e estimulo a você a ler a palavra de Deus, a estudar as Sagradas Escrituras, porque Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Obrigado pela sua participação. Acesse nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Fique com Deus em Cristo Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias a respeito de um casamento feliz,

discernimento de Deus, da vontade do Senhor, porque você está vivendo em pecados? Porque quantas vezes nós queremos uma resposta de Deus, uma direção do Senhor, e não sabemos o que fazer? Certa ocasião, uma moça veio me procurar, ela já tinha sido casada, divorciada, e agora queria casar novamente. E ela disse: pastor, eu não sei se eu caso com meu namorado, estou em dúvida, porque ao mesmo tempo que ele não tem um coração ótimo, ele é um homem honrado, ele é isso e é assado, contudo, ele tem características que me machucam muito, e foi falando, Eu falei: ore ao Senhor. Ela falou: mas Deus não dá nenhuma direção na minha vida. E eu disse: mas como que está a sua vida com ele? É, pastor, nós já vivemos amaseados, ou seja, nós já estamos juntados e nós não sabemos. E quanto mais eu oro, menos eu sei. Eu falei: minha amada, a primeira coisa que você precisa fazer é literalmente acertar a sua vida, abandonar o pecado, fazer uma conciliação e reconciliação com Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, deixando de viver amasiado com o seu noivo, e aí vocês durante 30 dias vão orar, jejuar, clamar misericórdia, primeiro pelo seu pecado, e segundo para que Deus dê uma direção, e o sim de Deus deve ser o seu sim, ou se o não de Deus deve ser o seu não, e você pode ter convicção que Deus vai falar contigo. O fato foi que essa moça fez isso juntamente com este homem, e louvado seja o nome de Deus. Deus falou o coração deles, hoje estão casados, Deus tem dado graça na vida deles. Então, muitas e não poucas vezes, nós não temos uma direção e uma revelação da parte de Deus, porque estamos em pecado. Veja que em 1 Samuel 2:30 diz: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados, tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honram, e serão desprezados aqueles que me desprezam. E eu pergunto: você honra verdadeiramente a Deus? Ah, pastor, eu não estou em pecado, mas eu honro a Deus. Certa ocasião, orando por um homem, um jovem, Deus me usou de uma maneira tremenda na vida deste homem, e disse: você tem tempo para todas as coisas, tudo você anota na sua agenda. E à medida que eu orava por ele, esse homem cai prostrado e chora, e depois ele olha para mim quando acaba esta oração e fala: tudo isso é verdade, pastor, porque eu tenho uma agenda, eu anoto todos os meus compromissos, mas eu não tenho tempo para Deus, então ele não estava honrando o nome de Deus porque não tinha tempo para o Senhor. E se nós vivemos nessa relação, nós vivemos uma relação hipócrita, pequena demais, onde nós estamos desonrando o nome daquele que é santo, majestoso, justo e poderoso. Meus amados, raramente o Senhor falava na época de Elias, as visões não eram frequentes, porque aquele homem tinha pegado as coisas santas e transformado em coisas banais. E com isso, meus queridos, ele estava literalmente fazendo com que a bênção de Deus não chegasse na sua vida e que Deus não se revelasse de uma maneira mais graciosa. Que não seja assim na sua vida nem na minha, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, estamos encerrando esse nosso programa glorificando a Deus. Que você possa perseverar no seu casamento, que você possa se agarrar com Deus, sabendo que o Senhor é aquele quem sustenta o teu casamento. Agora, uma coisa você pode colocar em prática. A palavra de Deus diz no livro de Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. Querido, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre a vida da tua esposa,